Olá. A esperança do mundo é enganosa, como a gente sabe. O mundo espera consertar uma série de coisas, espera consertar a sociedade, a política, a natureza, as questões ecológicas, espera consertar, o ser humano, e a gente sabe que nada disso vai acontecer. Não que algum pequeno progresso, alguma pequena melhoria não aconteça aqui ou ali, mas nós podemos ver claramente que, em meio a qualquer tipo de progresso, de qualquer avanço, sempre vai existir o problema do mal presente no mundo, presente na sociedade, no homem, na cultura, na política, enfim, em tudo. Então, os homens certamente estão enganados quando imaginam que podemos esperar um mundo melhor. As escrituras, por outro lado, afirmam categoricamente que o mundo não vai melhorar, o mundo não vai, por si, né, dentro dos sistemas humanos, dos governos, etc., o mundo não vai atingir a justiça. Não vai atingir a paz, não vai atingir aquilo que os homens imaginam como uma sociedade perfeita e etc. Bom, Isaías, esse livro profundo, né, esplêndido, essa parte da escritura tão, tão rica que nós estamos estudando. Nós vimos que Isaías trata com Judá especificamente, trata com as nações, nações ali circunvizinhas, e como as coisas iriam se suceder naquele tempo, num tempo um pouco mais adiante e até mesmo projetando para o futuro. Mas agora, a partir do capítulo 24, onde nós chegamos, Isaías começa um trecho que vai durar alguns capítulos aí, que os teólogos, os estudiosos da Bíblia costumam chamar de Apocalipse de Isaías, ou o pequeno Apocalipse. É como se fosse um espelhamento, né, daquilo que a gente vê realmente no livro de Apocalipse. Muitas coisas que estão lá têm paralelos aqui e vice-versa. Então é muito importante nós conhecermos o que vem pela frente, porque isso vai nos ajudar a entender algumas coisas que ficaram, algumas pontinhas que ficaram soltas ali nos capítulos anteriores, alguma coisa que a gente pode ficar pensando, mas e onde que isso se encaixa? Claro que todas as coisas têm um encaixe, vamos dizer assim, e muitas coisas que a gente encontra em Apocalipse, encontra em Daniel e nos demais profetas, você vai poder ganhar alguma compreensão olhando para esses capítulos que vêm pela frente aí em Isaías. Bom, então começando aqui este capítulo 24, nós vamos já começar a perceber que essa expectativa do mundo, expectativa das pessoas, ela vai ser inteiramente frustrada no final dos tempos. Vamos ver isso com calma, vamos ver isso no texto de Isaías 24. Então, começando do versículo 1, nós precisamos ler esse capítulo inteiro porque ele não é um capítulo muito longo, ele precisa ser lido inteiro para que a gente tenha o conjunto daquilo que Isaías está trazendo aqui. Então o texto diz o seguinte: Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem-se as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor no oriente, nas ilhas do mar, exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantarem: glória seja dada ao justo. Mas eu disse: que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. Melhor, os aguardam seria mais correto. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento, tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Então, o que o mundo pode esperar é isso. Em primeiro lugar, uma assolação global. Uma assolação sem precedentes. Todas as nações da Terra, o texto menciona. Não é algo localizado. Não é um evento que vai acontecer numa região isolada da Terra, numa região em particular, mas vai ser algo no mundo todo, algo que vai incluir, né, todas as nações. O Senhor vai arrasar a Terra e devastá-la, diz o versículo 1, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Vai ter uma dispersão. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Ela seca, murcha, o mundo definha. A terra tá numa situação aqui jamais vista. Todas as nações da terra sofrerão. Todas as camadas da sociedade sofrerão. O texto fala bem claramente no versículo 2: será o mesmo para o sacerdote, o povo, para o senhor e o servo, a senhora e a serva, o vendedor e o comprador, quem toma emprestado e quem empresta, o devedor e o credor. Todo mundo. Essa é a ideia. A ideia é que ninguém vai ficar de fora. Não vai ter uma classe de pessoas privilegiada. Deus vai privilegiar os médicos, ele vai privilegiar os operários, ele vai privilegiar os lavradores. Não vai haver ninguém que escape, nenhuma camada social. Todos estão incluídos. Não existe uma categoria humana que fique de fora do que está para acontecer. O texto fala de pouquíssimos restando. Usa aí a figura de uma oliveira que é sacudida, batida com uma vara. Essa é uma técnica que ainda hoje é usada nos países mediterrâneos, onde se cultiva azeitona e para os olivais, né, são batidos ali com uma vara, e aquelas azeitonas que já estão no ponto, já estão maduras, elas caem. Normalmente eles colocam ali hoje em dia colocam um tipo de uma lona, alguma coisa para que as azeitonas caiam ali em cima. E algumas restam, ficam ali no pé, umas poucas, como o texto diz. A mesma coisa no caso da uva, depois que há a colheita, fica ali uma ou outra que, por qualquer motivo, porque já estava murcha, estava um pouco desfigurada, ela vai ficando para trás. A ideia aqui não está relacionada à qualidade do que fica. A ideia aqui está relacionada a uma população que vai ser dizimada. A maioria dos homens vai morrer. Se a gente for para Apocalipse, a gente vai ver números ali como 2/3 da população. Devido a todo tipo de coisa que vai acontecer, todo tipo de catástrofe. Aqui fala da terra sendo abalada, a terra sendo sacudida, terremotos, inundações, o céu desabando água. Então, todo tipo de coisa acontecendo, todo tipo de cataclisma, todo tipo de evento catastrófico da parte da natureza vai acontecer. Isso vai, inclusive, causar tantas mortes que as pessoas vão ficar cada vez mais apavoradas. O texto fala que os homens vão tentar fugir. Vão tentar escapar, né, mas eles não vão ter para onde escapar. Não vai haver um lugar seguro. Não vai haver um lugar suficientemente seguro para a maioria, para a grande maioria das pessoas. A população vai ser dizimada, as festas, as festividades vão cessar. Todo tipo de celebração festiva, de alegria, alegria vai acabar. As pessoas não vão ter com que se alegrar. Hoje em dia, no meio de uma guerra e outra, você, mesmo no meio de onde lugares onde a guerra está acontecendo, ainda tem pessoas que conseguem ter algum momento lá de alegria. O texto diz que lá no futuro, nesse tempo que está sendo indicado aqui, tudo isso vai cessar. As pessoas vão querer o vinho, porque a ideia aqui é que as pessoas buscam, né, as bebidas, buscam esse tipo de coisa para se alegrarem, para terem um alento, para suprirem ali as suas tristezas através da bebida, por exemplo. Claro que existem outras coisas que as pessoas fazem, mas aqui é citado, no caso, a bebida pode estar representando aí todo tipo de aditivo, de coisa artificial que as pessoas usam, que elas buscam para encontrar algum tipo de alegria na sua vida. Claro que é uma alegria passageira, mas as pessoas vão querer buscar e não vão encontrar. Não vai haver Elas não vão ter como escapar nem mesmo dos seus sentimentos, da sua tristeza. Todos ficarão apavorados. E é para esse lugar que caminha o mundo. Nós vamos aqui, aos poucos, traçando alguns paralelos. Nós sabemos que tudo isso descreve aqui o período que no Novo Testamento é descrito como a grande tribulação da qual Jesus fala, por exemplo, em Mateus 24. Ele trata disso, trata desse tempo inédito, um tempo com eventos inéditos que nunca aconteceram, nunca, jamais na Terra aconteceu algo semelhante, na proporção em que vai acontecer. É algo terrível o que vai acontecer na Terra, algo assombroso, algo que as pessoas vão ficar realmente apavoradas. É algo sem precedentes. A grande tribulação. Dias que virão, dias que chegarão. Enfim, a gente tem mais o que falar sobre isso. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa notar é que é uma assolação global. O texto mostra isso de forma bastante clara. Outra coisa que nós vemos aqui é o que é uma assolação justa. Porque muitos podem pensar, e as pessoas pensam, quando se fala a respeito disso, as pessoas pensam, mas isso é um absurdo. Por que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai fazer isso? Alguns até ridicularizam, dizendo, isso é uma ideia, pessoas são pessoas que falam em tragédia, pessoas pessimistas, pessoas que têm um Deus assim, um Deus que promove a destruição, a assolação. Acontece que Deus é justo e todas essas assolações, elas são justas. O texto é claro em dizer, é o pecado dos homens. É o pecado dos homens que será o motivo dessa grande assolação. O versículo 5 diz: "A terra está contaminada pelos seus habitantes." Lembra desde Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, Deus decreta: maldita é a terra por tua causa. A partir dali, o homem, tendo adquirido a condição de pecador, tendo adquirido a culpa pelo pecado, ele trouxe algo, ele iniciou a contagem regressiva para esse planeta, porque o planeta está sob a maldição e o homem é um agente ativo nesse processo. Ele mesmo está destruindo o planeta. Isso é inevitável, isso vai acontecer. Paulo fala em Romanos, capítulo 8, de uma terra que geme, uma natureza que geme, uma criação que geme, aguardando que isso termine, mas isso só vai piorando, isso só vai se complicando, e o texto é claro em dizer que isso tudo é por causa do pecado dos homens. Os homens que vão fugir, que vão se apavorar, vão gritar de terror, como o texto diz aqui no versículo 18. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova, quem sair da cova será pego no laço. Tudo isso acontecendo, a terra cambaleando como um bêbado, a terra sendo sacudida por causa do pecado dos homens. Além disso, os poderes rebeldes serão aprisionados, por isso é uma assolação justa. No meio de tudo isso, o texto diz que vejam, aqui vamos até o versículo. No versículo 21, diz: "Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias." Os poderes rebeldes serão aprisionados. Tanto os poderes dos céus, aqui claramente os demônios, os poderes angelicais, rebeldes contra Deus, que hoje atuam em desobediência, em rebelião contra Deus, quantos poderes terrenos, os reis, os governantes, todos os que dominam o mundo, Deus os aprisionará, eles serão totalmente destituídos desse poder que eles têm, que Deus ainda permite hoje que eles atuem. Está dentro dos propósitos de Deus que eles atuem. Claro que eles têm limitações estabelecidas por Deus, mas eles ainda têm esta liberdade. Neste tempo, essa liberdade será tirada, eles serão aprisionados. Isaías, ao ver tudo isso, ele fica estarrecido. Ele diz, ai de mim. Ele estremece mais uma vez aqui. Ele na sua humanidade, na sua condição de pecador, porque é a mesma frase que ele usa quando Deus o chama, ele diz, ai de mim. Mas ai de mim, aqui ele está olhando para a maldade dos homens. Mas que coisa, os homens fazem tudo isso e vai acontecer tudo isso. E eu faço parte dessa humanidade, que coisa horrível, que coisa terrível. É assim que o pecado do mundo deveria atingir todo aquele que tem temor a Deus, todo aquele que tem devoção a Deus, deveria ficar profundamente atingido ao perceber a gravidade do pecado. A gravidade do pecado de cada um e do pecado da humanidade toda. Que peso vai ter isso para todo o mundo? Que coisas terríveis vem por aí. Mas apesar do desfecho, de que as coisas, Deus vai levando para um desfecho no fim favorável, tudo isso é uma antecipação a algo que vem depois. O fato é que ao olhar para tudo isso é terrível. Se nós pudéssemos ter olhos para ver esses dias, para enxergar esses dias, nós também não suportaríamos, nós ficaríamos abalados emocionalmente de ver as coisas terríveis que vão acontecer. Não tem nenhum filme de guerra, nenhum livro, nada que os homens tenham criado que possa descrever aqueles dias que estão por vir sobre este mundo. É uma assolação global, é uma assolação justa, mas é também uma assolação preparatória. O texto, inclusive, no finalzinho, o último versículo, que é o versículo 23, diz que a lua ficará humilhada e o sol envergonhado. Até as palavras que Isaías usa aqui não são palavras comuns. São palavras que identificam o sol e a lua, mas não está escrito literalmente sol e lua. Porque ele está se referindo aqui à maneira como os astros são vistos, no seu esplendor, no seu brilho, no seu poder. O que Isaías está dizendo aqui de forma poética, como aliás todo o que ele fala aqui é de maneira bastante poética, só que aqui o lado bom, o que ele está dizendo aqui é que a própria lua e o sol, no seu esplendor, no seu brilho, nada serão, eles serão ofuscados diante da radiante presença, da gloriosa presença do Senhor dos Exércitos, que reinará no Monte Sião e em Jerusalém. Como diz o texto, glorioso na presença dos seus líderes. Portanto, tudo isso que vai acontecer é uma assolação preparatória para o estabelecimento do reino do Messias. É o Messias que virá reinar. É o Senhor Jesus Cristo que virá reinar no Monte Sião e em Jerusalém, diz o texto. Há tentativas aí de espiritualizar a passagem, dizer que não é literalmente, etc. Mas, como nós temos visto, a gente tem aqui uma linha para a gente separar o que é literal do que não é, daquilo que é para nós entendermos de forma figurada, porque não dá para entender literalmente, daquilo que é natural que seja visto como literal mesmo. No caso aqui é isso, é Jesus reinando no trono de Davi. Será, portanto, essa assolação será sucedida por esse estabelecimento do reino, o que também traz a celebração dos remidos. O versículo 15 antecipou isso. A gente não sabia porque havia isso no versículo 15, no 23 é que a gente vai entender. Então, eu inverti aqui para facilitar. No versículo 15 a gente vê: deem glória, pois ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantarem: glória seja dada ao justo. Portanto, o que vai acontecer é uma celebração. Uma celebração. Quem é que vai estar na terra celebrando a chegada do Messias, o estabelecimento do reino do Messias? Os sobreviventes da tribulação, aqueles poucos sobreviventes, dentro daqueles poucos sobreviventes, os que ouvirem a mensagem do Evangelho vão se converter. Vão se converter e vão, enfim, poder entrar no reino, no reino de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa saber que Deus, ele tem os seus. O texto tem sido comparado muitas vezes ao texto do dilúvio, quando Deus traz um juízo de dimensões, também mundiais. Um juízo que veio sobre toda a terra e ele salvou apenas aquela família. Só houve uma família da onde a humanidade teve, digamos, um recomeço. Aqui você tem alguns tantos, não são tão poucas pessoas quanto no caso da arca, né? Temos aqui, por exemplo, 144 mil judeus. Que Apocalipse nos informa, né, que serão convertidos, 12 mil de cada tribo, eles sobreviverão e entrarão no reino, porque creram em Jesus Cristo, creram no Messias. Nós onde estaremos? Nós estaremos com Jesus nesse tempo, porque nós, da igreja, a igreja não passará pela tribulação. O Novo Testamento nos assegura isso, nos garante isso, que nós não passaremos pela tribulação. A igreja será arrebatada e estaremos com Jesus Cristo enquanto essas coisas estiverem acontecendo na terra. E voltaremos com Ele em corpos glorificados e reinaremos juntamente com Ele esses 1.000 anos. Reinar com Ele não significa que seremos pequenos reizinhos. Significa que ele nos dará privilégios nesse reino. Nós viveremos finalmente numa terra pacificada, numa terra governada por aquele que é justo, o justo, o texto diz aqui, aquele que vai efetivamente restaurar este mundo, e mostrar que o mundo, este mundo que Deus criou, ele sim pode ser um mundo bom, um mundo onde reina a justiça e a paz, aonde reina a adoração verdadeira e nada daquilo que é falso, nada daquilo que é mentiroso. Essas coisas todas vão atingir o seu ápice na tribulação. A falsa adoração, adoração à besta, adoração ao anticristo, todas essas coisas. E tudo isso vai se encaminhando. Como Jesus descreve, com aquelas dores de parto, até que venha Jesus Cristo. Nós tivemos aí na semana passada, inclusive, uma ajuda do pastor John MacArthur, que trouxe um resumo, uma ideia geral, desse período, ele trouxe muitos textos, falou muitas coisas que certamente nos ajudam nesse sentido, nos ajudam a estabelecer as ligações, as conexões dentro da palavra de Deus. O fato é que nós, olhando para esse texto, precisamos entender algumas coisas que nós precisamos viver nessa perspectiva de que a terra será governada por Jesus Cristo, o Messias. É isso que vai acontecer e somente isso é que vai trazer o que realmente deve ser. Não os governos, não as filosofias, não as ideias humanas, os sistemas humanos. E isso deve nos trazer grande gratidão, porque nós participaremos de um modo muito privilegiado. Nós estaremos aqui com Ele de um modo muito privilegiado. Vamos ver este mundo, os seus lugares bonitos, ver as coisas acontecerem de outra maneira. 1.000 anos é bastante tempo para vermos as coisas efetivamente acontecendo da melhor forma possível aqui neste mundo, até que no final venha o fim, porque o fim é o que aguarda esses rebeldes. Aguarda os incrédulos, porque depois dos 1.000 anos do reino de Cristo, Apocalipse nos informa que haverá o trono branco, o julgamento. Eles comparecerão ali, deverão comparecer perante Jesus Cristo. Nós estaremos sempre ao lado dele. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não estaremos debaixo do seu julgamento. Portanto, nós precisamos aprender cada dia a viver nessa perspectiva, que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos de Jesus Cristo. Nós pertencemos a esse reino que ainda não se estabeleceu, mas já pertencemos a ele. Portanto, nós também devemos repudiar sistemas cuja origem é o coração pecaminoso dos homens. Os homens inventam todo tipo de sistema. Eles dizem que vão consertar o mundo. E tem alguns políticos em particular que querem, inclusive, trazer sobre si essa responsabilidade. Claro, nem sempre isso eles falam. Ah, não. Aliás, eu acho que na maioria das vezes eles nem falam isso de maneira sincera, eles nem creem nisso. Isso é apenas para poder se estabelecer no poder. Enfim. Sejam os políticos, seja quem for, nós temos que repudiar qualquer sistema, qualquer ensino, qualquer coisa nesse sentido. E temos que nos afastar dos ambientes onde predomina o pecado. Não devemos compactuar com nada que esteja levando o mundo nessa direção. Nós, de certa forma, temos que remar contra a maré. Como diz o Salmo 1, nos afastarmos da roda dos escarnecedores, não ficar ali, não permanecer ali, não abraçar essas coisas. E ao contrário disso, sermos uma referência neste mundo da pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos dê condições para isso, que Deus nos encha de alegria por tantos privilégios, mas também nos capacite a termos, a cumprirmos o nosso papel aqui. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.